Charlie 327, cruzando com Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Recife 12545, alterna 12685, 6327. Só posso falar November Indivisa, indicada? Com 200, senhor. 200, confirma? Negativo, 2009. A gente tem condições de reduzir para 1909? Negativo, vai reduzir 1909. Gente, seu número 2 na aproximação, reduza para 1709, por gentileza. 1970, November Indivisa. Afirmo. Gol no 6-1-3, ponto de espera pronto. Ali mantém a pista na 0, gol no 6-1-3. Ali mantém a 1-0 no 6-1-3. Tenha 6310 no solo de 43, libere direita, solo 121 decimal 9. 209, vai entrar. Bota a pista livre, Tenha 6310, por gentileza. Você? Tamará. November Indivisa, desça para 3 mil pés, ajuste permanente. 3 mil pés, mantém ajuste Indivisa. Desdrop disso, né? 3 mil pés. Pirato, salão 2019. Obrigado. Solo Salvador, 6309, desculpa. 6310, táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para 62, 6310. Vida metrô hoje. Prezado Duna. Duna, em Gavita. Complete final, chame torre 1895. 1895, boa noite. Papá está no número de Evita, desce para 2 mil pés, o gesto permanece, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, livre LS, portaré estabilizado em Evita. Boa noite, 103858, continua aproximação, reporte baixado travado, quem negar 1-0, 1-3, informa pista molhada. Reportar baixado travado 3858. Uno 6, 1-3, decola 246. Controle agora em 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, senhor. Do esquerda para o 160. Esquerda 160, em dia vista. Controle, boa noite, voo 1613, decolou. 1613, boa noite, contato radar, saída Arbor, suba para o 360. 360, ciência, vai acertar a curva à direita, direto, interceptação, por causa da formação, tá? Ciência. Golomeno 3, da presença, tem condições de voar direto leve? Um instantinho, tô checando, por favor. Estimativa, elefa da presente, voo 1613. Travado, 4 milhas, da 3858. 3858, livre pouso, pista na 0, vento 0, 4, 0 graus, 0, 5 nós. Livre pouso, 3858. Vai ter que voar um pouquinho à esquerda de Aleph ainda, na Pro 255. Então, formação pesada aí no perfil de subida, ok? Enche, 300. É, aproximadamente 20 milhas ainda. Enche. Controle Salvador, o nome é Vendia Vitor, está estabilizado em LS. Seguinte, complete final, chame torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Oi Salvador, muito boa noite, papapá, November, Vendia Vitor, full LS, da 190. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização para o pouso, informa pista molhada, quem negar 10013, November, Vendia Vitor. Seguinte, da pista, informações. Vai continuar aguardando a autorização, não vem nem de na sala de 49, libere direita, solo 1219. Direita, solo 219, na 3858. Solo, Salvador, na 3858, livrou. 3858, taxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para o portão 3. 3858. November, Índia Vitor, segue o trem, livre pouso, pista na 0, vento 0, 2, 0 graus, 0, 5 nós. Livre pouso, Índia Vitor. Vou tomar proa esquerda, proa 225, vou 3, vira formação. Enche, 300. Azul 4070, atualizada chega da mar e desça para o nível 050. Golomeno 3, por quantas milhas permanecerá na proa? Olha, eu acredito que mais 17, 15 milhas aproximadamente você pode voar elefa. Sim. Voo no 613, informe a razão de subida. Também está reduzida, 1.800 metros por minuto. Ciência, grato. Azul 4070, informe a razão de descida. Afirmo. Ciência. Evita na sala 52, libere direita, sala 1, 2019. Stop. Zona pro hoje, TAP? Vem desde a Vitor, livrou. Tem aqui, Vitor, taxi via... Conhece o aeródromo? Aqui, aqui. T44 segue, taxi via Alfa, Juliette, Lima, Mike, chame na Quebec para cruzar pista auxiliar. Tá legal então, chame na Quebec para cruzar a pista auxiliar para aerostar. Na Quebec para cruzar o auxiliar da Aerostar. Vena pro hoje, TAP. Ciência. Retornando pro hoje, Lefton Gol, o número 3. Ciência. Vendo a razão de 3 ou 3, Gol 163. Ciência. No 63, chame Centro Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 260288, muito obrigado, senhor. Boa noite, bom dia, outro. Comente. Brasil 4070, livre de restrições, desça para 2000 pés, ajuste no 093 em Salvador. Livre das restrições, desça para 2000 pés, ajustada 1340. Papa Tango Eco, Zulu November, quando no ideal, desça para no 1500 pés na proa de Paripe. Corre Univaldo em Tango, boa noite. É, mais só um minuto para copiar, confirmando o pátio. No pátio 4 da Colorado na 7, aguarde cópia. Confirmando, é pátio 4 ou Aristar? Gente, pátio 4. Plano 398, autorizado chegada à mar e desça para 4000 pés, livre de restrições. Número 2 na aproximação. Atrapalha, fechou a duna? Negativo, autorizado a duna do presente. Direto duna, vou ver novamente. Guardando cópia. Pode estabilizar. Autorizado, X-ray da 1-0, só deve ser certo. Dael, após Dael Leda e após Leda Bridge. Leda e após Leda Bridge. Salvador, com 185, pushback acionamento, posição 9. 5, bom pouso. 1895, obrigado. Tenta na final da 190. Azul 4070, reporte visual com campo. Ou quem negar 1-0 no 13. Para 70, 20, prossegue na aproximação, ajustado 1013. Ricardo. 5827, informação é a Charlie. Autorização Galeão 360. Marcelo. É guarda de cópia. Ah, é aguardando. 527. Segundo 398, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo de Duna? É, pode ser. Presta a nós até 5 milhas de Duna. Sim, certo. No 398, o motivo da velocidade requerida é que devido a um prazo em aproximação para 1-7, transportado enfermo. Sem problema. Visual 4070. 4070 do Baixeiro Travado? Confirmo que o 4070? Tá baixado e travado? Afirmo. Centro variável com 3 nós, livre pouso, pistão na zero. 4070. Zero para 4000, voo 398. Gente, desceu para 2000 países, justo permanece, autorizado LS, reporte estabilizado. 2013, reportará Papatango Eco, Zuluma Venda, tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 050 para 2000 pés, Boeing 737. Condições de vana para hoje, Paripe? Grata. Minas autorizado nível 400, decola da pistão no 7, primeira curva direita, saída da ELA, pós da ELA LEDA, pós LEDA BRIDGE, onde intercepta a uniforme Zulu 16 e segue conforme plano. Controle 120 decimal 8, transponder 5113. Área de separar nível 050. Presário da presente para hoje, TAP. Sim, o senhor assinando a identificação, o centro estará ciente no seu contato com o falador. Uniforme Tango. Chame a torre em 198.95 para o táxi, ajuste 1013, bom voo. Para o táxi, o voo no 885 POB 167, alternando Galeão, 13 horas e 55 de autonomia. Voo 885, táxi via Índia no ponto de espera, torre 1895. Ajuste 1013, bom voo. taxi autorizado via Índia no posto de espera 2895-1013, então a gente chegou no 85. Salve Salvador, Azul 4070, agora na Alfa. Chega na Alfa Azul e reporte antes da Juliette. Chama antes da Juliette, 4070. Zero, reporte estabilizado. 070, passará estabilizado, bom, 39. 10, coloca a pistão no zero. Saída da EL, após da EL, Leda, após Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8. Transponder 5140. Daniel 360, da EL, Leda, Bridge, pistão no zero. Com controle 208, eu transponder 5140, F587. Trap 5827, amparo para o feedback, Fernando. Amarelo. Tem mais? Bom, no 604, 2 dias, 15 graus. Mas que aí, tem condições de... 4070, após o Gol, prossiga para o portão 1, via Juliette. Após a passagem da aeronave da Gol, prossegue para o portão 01, após o 40. O feedback acionamento é Webjet 5827, portão 4. Sente, complete final, chame torre 11895. 1895, boa noite. Boa noite. Chame táxi. Após as luzes, a gente inicia. Você pode ser chamada táxi.